Panorama Agrícola para 28 de abril, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso ouvinte do Panorama Agrícola, nós estamos abrindo o programa de quinta-feira, 28 de abril de 2011, Lua Minguante. Na mesa de som hoje estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado é: o começo é a parte mais importante do trabalho. Confira no Panorama Agrícola de hoje uma dica sobre chás. Produtor de alho reativa a associação em Santa Catarina. No Panorama Regional de Lages, Chicão fala sobre unidade demonstrativa floresta. E na entrevista, a averbação da reserva legal preocupa economia rural na região de São Joaquim. Este é o Panorama Agrícola. Você pode participar do programa ao ligar 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Chás feitos de folhas, caule, casca e frutos duros de plantas medicinais devem ser preparados através de infusão. Basta despejar a água fervente sobre a erva, tapar, deixar descansar por 10 a 15 minutos e coar. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Produtores de alho de Santa Catarina reativaram a associação estadual, a CAPA. O alho é uma das principais atividades econômicas e viabiliza 300 pequenas propriedades nos municípios de Curitibanos, Frei Rogério, Fraiburgo, Brunópolis e Lebon Regis. Com apoio da EPAGRE e de cooperativas, 40 produtores representando vários municípios participaram da reunião de reativação da Associação Catarinense dos Produtores de Alho. Também foram definidas na reunião as principais ações da ACAPA para 2011. São a organização do 28º Encontro Nacional de Produção e Abastecimento de Alho, que será realizado em Frei Rogério, e também encontros e reuniões de pré-plantio e pré-comercialização nos polos produtivos e os ajustes no crédito presumido do ICMS do alho aqui em Santa Catarina. Fique ligado no Panorama Regional. Unidade Demonstrativa de Floresta foi implantada na localidade de Cadeado, no município de Lages, na propriedade do senhor Reni Antônio Werner, uma parceria entre a EPAGRE, Secretaria Municipal da Agricultura de Lages e Clabin, uma unidade demonstrativa, né, com eucalipto e pinos. O produtor entrou então com a área, construção de cerca, combate formiga, preparo do solo, plantio e manutenção da unidade. A EPAGRE Regional de Lages então forneceu as mudas de eucalipto Bentame e a Clabin de Otacílio Costa forneceu as mudas de pinos Teda e a Secretaria Municipal da Agricultura de Lages com fornecimento então, de insumos, né, como adubo, formicidas. E a EPAGRE ficou responsável pelo planejamento, acompanhamento técnico e condução da unidade. Acreditamos que essa unidade não contribua somente para o conhecimento e troca de experiências, apenas para os técnicos, pesquisadores da EPAGRE, mas também para os produtores, né? E que os mesmos possam efetivamente se apropriar desse conhecimento e utilizarem suas florestas, melhorando assim a sua renda e qualidade de vida. E o importante de tudo isso aí é essa parceria que se firmou, que sempre deveria existir, onde todos têm as suas responsabilidades, onde cada órgão público entra com uma parte e, em contrapartida, o produtor também entra com outra parte. Enfim, A responsabilidade é de todos e, no final, quem mais está ganhando, sem dúvida nenhuma, é o próprio produtor ou os produtores de uma maneira geral. Hamilton Weber Xavier, Chicão Epagre, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola conversa com o vereador de São Joaquim, Luiz Carlos Goulart da Silva, que tem uma preocupação com relação às questões ambientais envolvendo a agricultura familiar, até porque se o produtor na região de São Joaquim tiver que fazer a verbação legal da sua propriedade, pode inviabilizá-la, é isso, vereador? Exato. Cumprimentar os ouvintes aí que da Rádio Epagre e também cumprimentar o trabalho que a Epagre faz em Santa Catarina, que é um modelo a nível nacional. A gente tem uma parceria com a Epagre muito interessante em São Joaquim. Estamos num projeto novo sobre a questão da araucária na nossa região. E essa questão que aflora agora, que é a verbação da reserva legal. As nossas áreas, principalmente as pequenas propriedades, na sua grande maioria, são em comunhão. Na escritura, de fato, elas já estão separadas. E se depara esse pequeno agricultor, ou até médio, com a dificuldade de fazer a verbação da reserva legal, porque isso implica na assinatura de todos os integrantes da comunhão e mais os confrontantes da total da comunhão. E isso tem praticamente inviabilizado, impossibilitado a verbação da reserva legal, e vai inviabilizar até talvez a própria atividade econômica desse pequeno agricultor ou médio na sua região. Sem a verbação da reserva legal não se consegue crédito? Também não se consegue crédito, você não consegue fazer nenhuma movimentação na sua escritura. Se você quiser vender, se você quiser arrendar e averbar, registrar o seu contrato de arrendamento, enfim, um contrato de parceria, né, para quem você está negociando essa sua atividade econômica. Então a dificuldade é muito grande nesses aspectos. E o Tribunal de Justiça abriu um processo para fazer um estudo dessa questão. Eu levei essa preocupação ao desembargador César Abreu, que é o responsável da corregedoria, e eles abriram um processo número 119/2011 para fazer um estudo e eventualmente ver que soluções encontrar para poder que os pequenos agricultores possam averbar sua reserva legal e fazer o desmembramento das suas pequenas propriedades para viabilizar a sua atividade econômica. Se isso não ocorrer até 11 de junho, como ficam os produtores na região de São Joaquim? Pode ser uma desgraça. Pode ser uma desgraça. Se não existir um entendimento do Tribunal de Justiça com relação aos cartórios de registro de imóveis, Ministério Público, INCRA, Fátima, IBAMA e os próprios bancos, isso vai inviabilizar todos os pequenos e médios agricultores que têm a sua área de escritura em comunhão. Vai ser um desastre que eu não acredito que as autoridades nossas vão deixar nessa situação. Nós do Panorama Agrícola agradecemos então ao vereador de São Joaquim, Luiz Carlos Goulart da Silva, pelas informações dessa entrevista. Obrigado, vereador. Obrigado também e parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando. Esse então o vereador por São Joaquim, Luiz Carlos Goulart da Silva, entrevista aqui ao Panorama Agrícola. Hoje, dia 28, em São Joaquim, ocorre uma reunião sobre esse assunto envolvendo a Fundação de Meio Ambiente do Estado, a UDESC e outros agentes públicos. Planta, semeia e cuida da criação. Cultiva, não envenena para evitar poluição. Preserve a saúde dos animais e do ambiente. Nossos filhos, nossos netos é que vão ficar contentes. Continuemos produzindo, nunca pensando pequeno. Alimento sem veneno para um futuro promissor. Trazendo saúde a todos, agregando mais valor. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.